Telefone para o número de voo 070, reduza a velocidade para 250 mais. Via 070, vai reduzir, está mantendo 200 e reduz a quanto? Mantendo 240 agora. Perfeito, mantém então 240 mais, 940 e 2. Vai manter então 240. Salvador, pronto. Bom dia, 86200, descending through 1995, flight level 160, estimation Oscar. 86200, call the agent, please, via the Magic 1 arrival, flight level 080. Sir, via the Magic 1 arrival, flight level 080, 6200, we're indicating 330 knots now. Roger, this is the 2500 knots, 86200. Starting speed with SS 250 knots, so 6200. Roma 9132, Dar para estacionamento, curve à esquerda na rua 020, o limite é radial 300 de Salvador. Flash 3020, limitado pela 300 Salvador. Dois, segue com o número 3 na aproximação. O número 2, vamos para o transporte de exame, nós estamos dando prioridade ao carro. Sérgio, só para abrir o mapa esquerdo aqui dentro da informação. Valeu, escutei a tua. Pronto. 7360, o gol na 962 descendo para 3.000 pés, devido a tráfego agora na posição de 11 horas 27 milhas, com este mantendo 080. Sérgio. T4082, retorno à data do seu pensamento, curva à esquerda para 360 e limite radial 2020 Salvador. Esquerda 360, 2020 Salvador, 4082. Foi o 162? Para controle. Só confronto, o tráfego que está se sofrendo, vamos usar na auxiliar? Número 1, vou usar na pista na 0 e o tráfego número 2 na pista 17. Sete, um, nove, nove. A brisa dele é essa, o 162? O 162, completo de procedimento. Beleza, foi pista 1 a chama agora a torre. Na frequência 1-8, decimal 9-5. 6-8-9-5, muito obrigado, bom dia. Muito bom dia, voo 962, sobre a BLS, sector 1-0. Voo 162, já entra no 30 graus, 1-1-9, ajuste 1-0, 2-0, autorizado pouso, pista 1-0. Sempre com 1-0, voo 962. Pista 2-1-0, direita 0-2-0, 4-0-2-2, limite camarada. Atacando o Fox Charlie Oscar, retorno da tarde do cruzamento, curva à direita para o 190, limite radial 270 de Salvador, mantenha o nível de voo 080. 0, curso localizador. Radial 270 de Salvador, Fox de América. Radial 270, Salvador. Radial 408, estou deixando o sinal Salvador 119 do sinal 8. Chamar 198, obrigado. Salvador, passo 082, passando 080050. Azul 4082, vê se mantenha 4 mil pés, o seu último entrou na 020, curva direita na prua 040, limite agora é a radial 3003, Salvador. 4 mil com 020, curva na direita 040. Mantendo rede voo 070. 070, excelente, sabe, Oscar. Sim, Alexandre, agora o controle é o número 0, decimal 8, mal 1. 208, obrigado, boa tarde. Olha, boa tarde, eu tenho 3191, sua escuta, 1500. 3191, boa tarde, contato radar, sou o Atari Lucas com 340, via Santa Coluna. Central 340, via Santa Coluna, por exemplo, Sambuda presente. Obrigado, via Sambuda, 3191. E voa Sambuda, salve, 340, com 3191. Dando 962, uma milha marcador externo, completo final, chame todo, 98, decimal 95. 85. Azul 4082, confirmando o tempo de cada? 110. Sente, mantém quando quando necessário para a redução. Sente, 4082. Channel 6200, 22 miles, observador 1, resume navigation, flying heading to intersection. Sente, 6200. Right, and report position, procedure. Roger, maintain 190 knots and report for reducing. Right, we'll maintain 190 knots and we'll let you know when it's set to reduce. Channel 6200 descended to 2000 feet. Are we clear for network? Clear, report established. Okay. Azul 4082, passo a zona, contato final, chame turno, 18, decimal 95. Fecha lá, Azul. Só você passou a torre pro 4082? 18, decimal 95, Azul 4082. 95. Torre 4082, estabilizado, localizador. Dois, continua a aproximação, aguardando a pista de número 2. Guarda 4082. Solos 40, livre pista de giro 8, chama agora pelo Salvador, 12, câmbio, decimal 9. Sinal do tipo de montanha 9, participação, serra de 3,6. 7, 3,6, 1,0,0, salve lá. Pode ser a mão quinta, confirme os ações. Quando na trua de Serra Whisky Fox Hotel? Você está na trua, Serra Magida. 0 graus, 119. 7402. Possível contact now tower 118.95. 6200 Consumer Approach, Area 4 Romeo Zakintek, Kenny John 020. 2, sala 43, livre pista direita, chama sala Salvador, rumo 21, décima 9. Só em 219, levando direita do 4082. Pedro, só para reforma de ser a mais, que passa para fazer ele, Léo? Pessoal, deu bom dia, 7243, minha informação, ó, que passa no 75, parou no 60. 3433, Runway 10, copy the wind, 6200. Foxtrot Alioca, continue a aproximação, aguarde no oficialismo número 2, apenas confirme que a fase apoio 1 no 0. Afirmação, apoio 1 no 0, Alioca. Apoio 1 no 0, Alioca. Apoio 3. Patio 3, ciente, o Charlie, o Foxtrot, Charlie, Oscar. Falando que o Patio 3 não está disponível para hoje, eu fiz somente já da receita do segundo estilo? Não, dá até mais lá. Noite temos disponível o patio 4 e o patio 5. Tem conhecimento de algum dos dois? Ah, qualquer um dos dois aí, sério. Não, não, não. Seguinte. the ground at 46, leave by the right, anchor on number 21, decimal 9, as blue. Alright, we're gonna vacate to the right, go ground on 21, decimal 9. We report the large flock of birds on a short final for runway 10, particularly below 500. Okay, copy, birds on final, I'll report to the next aircraft. Later. Thank you. Charlie Oscar, avistado, vento número 0 grau 09 nós, segunda, última aeronave, passa no jornal final, fique atento, vento 0 pouso 10. Gente, atento, Charlie Oscar. Sabendo qual no seu ramai 15, está agora 5,4 minutos do oeste Salvador, serviço radar terminado, e como o controle da esquerda mantém nível de voo 95, chame o mês número 90, décima 1. Salvador, voo 1556, final 4090, de novo tráfego nacional, pronto. 1556, todo o tráfego nacional, Tatalfa 34, a linha mantém 4090. A linha mantém a ponto tráfego, voo 1556 na nossa. Seguindo com a estabilidade. Eu sou o 50, até onde estão os filmes táticos do Pode 5 ou Pode 4? O Pode 5 se encontra mais ou menos no ponto médio da cabeceira auxiliar no 7 e o Pode 4 se encontra próximo à cabeceira no 7. Pode 4. Pode 4, 7. Chama agora o solo Salvador em 1, 2, 1, no decimal 9. 1, 2, 1, decimal 9, Salvador. Thank you. meio autorizado decolagem em pista 10, vento 100 graus, 09 graus. Temos decolagem 10 quando você vem amanhã. Bom dia, ajuda 780, mantendo 150 com informação. Ajuda 780, bom dia, sem identificação, vindo acreditado para a intercepção chegada do Mediona, repórter do Agência. A transitada, intercepta com o Mediona e repórter do Agência 270. Pagou, olha, bom dia, bom dia, chego, chego mesmo. Segunda, 5560, contato radar, saída nível de voo 360, via saída 360, Guana 5560. Azul 2750, ponto de alta. 2750, para nível de voo 050. Hotel Mirror. Hotel Mirror, em condições de viagem, já passei o tempo sobre o voo. Tentará se viajar sobre o Hotel Mirror. Estabilizado, está 343-6. 343-6. 343-6, forma no Helicóptero 2995. Sentido mesmo, exato, muito obrigado. Boa tarde, até. Na escuta, autorizado, cruzamento, piscina 735, reporte livrando. Então é isso mesmo, vai cruzar a Taxiway Quebec, cruzando 735, após a gente já tá pá, no 45, qualquer assistência solicite que eu fui. Suna 2000, repórter ao IA, X-ray azul 2780. Calma, vou virar o carro do irmão. Tente para o meu grupo, mantenha-se em condições de usuário, reporte para livrar. Voltará para livrar, voltar o meu. 340, a linha edicular, isso é 0, vento 150 graus, 099. Esse é bem bom, a linha de costa, isso é 0, 090. A 3378, essa é a identificação dessa investigada do Mediona, primeiro 050 e a última 09. O Mediona, 0050, 319, isso já foi detectado diretamente. A 3378, tá ligado? Cuidado, estado. boa tarde. 3745, contato radar ali com a Live, supervisor seleção, o primeiro 360. Exato. Pode voar, salvo, tá presente? 3745, autoriza a primeira. Cumprir, tá melhor ainda. 360. Azul 2780, completo de estimação, chame o torre na frequência 198.95. 295, Azul 2780, obrigado. 4378, 2 para 2, apoio autorizado na estrutura, pistola 0, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, tá 3378. 1979, chame o centro recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 3745. Deixa eu ver se o repórter está até prendendo. Frequência ela 2, 2, 2, 3, 5, a perna 1, 2, 5, 2, 5, 1. 3, 2, 3, 5, 1, 2, 5, 1, 3, 7, 4, 5. A 3378, com participação, chame o senhor na frequência 1925. 1925, boa tarde, muito obrigado. Boa tarde. O segundo skill, é Pérez Quebec, Mike Lima, na Lima, chame o solo, 1219. A Lima 720, solo 104, livre pista próxima direita, eco, chame o solo Salvador, 121, 1219. Na época 219, 2780. O 3135 tem condições de costa instalada na chave. Pista 3895, mantém a posição, está subindo a componente para sua externa. 3895. Grande, boa sorte. Se passa o que quiser. Fui mensagem para o instalador? Livre, vento 130 graus, 109, autorizado pouso, pista 90. Autorizado pouso, tá, 3378. Precisa da linha de manter, isso não é zero. A linha manter o 90, eu tenho que fazer. 28, solo 17, livre pista direita, chame solo Salvador, 1, 2, 1, decimal 9. Vai, chama solo 2, 1, 9. Tá, 3, 3, 7. Chame agora o controle, 120, decimal 8, por favor. 395, confirma o controle. Controle de Salvador, até 395, boa tarde, nível. É Vitor, resposta pro seu mundo. Confirma o 7, 395. Controle de Salvador, até 395. 395, contato Radanal e Colagem, subaria a seleção, o ano foi Liga 340. Liga 340, 395, pode valer, dona presente? Eu sou. Salvador, tá 395, pode levar para a prova da disparada, por favor? Salvador, tá 3895? Tá 3895, como recebe o controle? Agora onde, claro, por isso a flor de linha, senhora. Autorizado, tá 3895. Thank you. Descanse. Comandante 50, Comandante 0 Zero. Comandante 50, autorizado, linha de decolagem, pistão 0, vento no 40 graus, 089. Ser autorizado, interesse, decolagem 0 1 2 5 0. Informação Oscar 95, chama o centro de Recife na frequência 1, 2, 8, 3, 5, 1, 2, 5, 1, 3, 5, 9, 3, 8, 9.